Se ele fosse bom, eu não dava, vendia. O cara rodava em frente de sua família. O pesadelo da sua vida só estava começando. Tudo aprendizado, realidade de virtude se droga. Encarne gaiolado, fim da linha, bota a voz para frente. Um homem entra na cadeia como burro e sai como animal encarcerado. Primeiro dia de cela engaiolado, que merda. Sua liberdade por água abaixo. Adeus a seu pai, sua mãe, sua mina. Não era mais de menor. 20 anos de idade, calibre rato, aprontando desde moleque. Fitas pequenas, sua cabeça a partir de agora partirá. Há uma triste experiência dentro da cadeia. Não existe lei, se a sobrevivência é o necessário. Caras fechadas, vários homens cumprindo suas penas. Uns irão sair da cadeia apenas para o cemitério. Uma cela de 20 homens com 40 homens dentro. Não cabe mais ninguém. Encaro um folgado escalando na ideia, tirando como o otário. Rato engaiolado, fim da linha, constitui um acesso, sétimo dia de sua missa. Rato engaiolado, fim da linha, constitui um acesso, sétimo dia de sua missa. O cara encostou um canivete no seu pescoço. Sua única vontade foi meter no soco. Sua reação foi trocar ideia dentro da cela. Bandidagem muito louco, não teve que pagar um pau. Apenas ficar no sigilo, escutando papo de ladrão. A noite se aproximava, a madrugada selvagem de morte chegava. O mesmo sinônimo de um grito lhe acordava. O carcereiro da cela acendia as luzes, esfaquearam, enforcaram um. Mesmo sabendo quem foi, ninguém viu, ninguém sabe de nada. Nenhuma providência foi tomada. Dia de visita sua mãe foi o visitá-lo. Seus olhos se encheram de lágrimas. Saudade da família, dos amigos, da rapaziada. Poucas horas de visita, volta para a cela. De cabeça baixa, aprendendo, tudo aprendizado. Se sentia fracassado, humilhado. Chamado de filho da puta por um policial. Relembro o dia, relembro a vida. Rato engaiolado, fim da linha, constitui um acesso, sétimo dia de sua missa. Rato engaiolado, fim da linha, constitui um acesso, sétimo dia de sua missa. Explode uma grande treta dentro da cadeia. Um aliado disse ela não quer entrar na rebelião. Então vai trazer nas nunca tinha visto tanta violência. Quem não concordava com cabeça era morto. Única opinião então não tem escapatória. Os homens posicionados, ninguém chegava a uma concordância. A rendição já vai, o caso era sério. A única solução era ir para o cemitério. Pois horas se passavam, muita agonia. E as famílias do lado de fora choravam, queriam ver seus filhos, amigos, maridos. Os gambés chegaram invadindo o rei.